sentiu que já pressentiu uma partida nas portas atentado. Noite de Bagdá. Hoje só mãe que vai chorar. Sonhar com a justiça, com isso de fato. Entre a morte, a vida e pelo seu tiro. Perdeu o sentido. A tia do filho desaparecido, algemado, jogado na mesa. Hoje bom dia, Luiz. Pense a solidariedade do governador com sola. Okay. Quem no dia das mães ganhou um tiro na Copa. Vai explicar o pivete que o papai hoje não volta. Que faz aqui se tenta de R15 e pistola. Um patriota desempregado no lixão. Sonhando com trampo registrado na carteira sem profissão. A população não precisa temer, tá tudo sob controle do Estado. Foi tendo presídio revelado. Ontem quem apanhava algemado na viatura. Hoje decreta na cela que hora que pode sair na rua. Foi gasolina na garrafa. Aciona o arsenal. Ainda vou queimar buzão. Manda gambé pro hospital. Pode pedir socorro federal. Quer luto, quer empresa internacional. Notícia no mundo, cansei de rir com bolsa esmola. Corta leite integral, me traz o pódio da propaganda. Talão de cheque especial. Enquanto Deus me ajuda, fórmula faz seu papel. Como 43 dias pra descansar no mausoléu. Notícia de Bagdá, pá, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Notícia de Bagdá, pá, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Justiça sempre foi meu sangue derramado. Caixão lacrado sem motivo comprovado. Minha repercussão no caso fome. Barraco, condição de moradia pra tá fazendo seu filho mais um soldado do tráfico. Estranho 4, um vídeo estilhaçado do banco. Foi metralhado com M16 que cê me trouxe esse ano. Também o posto policial, a cabeça do soldado. GCM, PM, estifada, viu algo. Não vem me comparar com boy psicopata. Pra cada vidro quebrado, manchado de sangue existe causa. Alguns pra não se conformar com as feridas no rosto. Tá buscando lixo reciclável, rango pro almoço. Outros por já saberem que a faculdade não é pra ele. Que pro seu filho não tem tênis de aniversário, videogame. Quem não tem coca, não. TV pra assistir a copa. Se não queimar o colchão, dá prejuízo pra frota. Aqui se forma em faculdade, não por amor ou conhecimento. É pra matar namorada com o e não fica preso. Nem tem que prestar serviço pra detento no indústria. Não mata em vida sua dívida ou sua mãe tá de luto. Vem ver que aqui se condena conforme a participação da imprensa. Seu pai é rico, então tá livre da pena. Os boy tá liberado, mata faz com o namorado. Que liberdade, né? Justiça e se o bom advogado. Noite de Bagdá, pá, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus, ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Noite de Bagdá, pá, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus, que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Liga pra mãe da gente penitenciário. Alô. Diz que a polícia tá com o cu na mão. Ninguém pode salvar o que o governador tava ciente dos atentados. Lançamento das bombas foi descentralizado. Fala pra ela que pra tudo existe causa. Quando os DP ignora a prova não divulgada. Igual a morte do suspeito inocente em alta velocidade. Depois dos tiros, pediram sua identidade. Não mencionei com a igualdade, com a paz. Até entender que arsenal de guerra que é sinônimo de poder. Competição de morte pro choque é condecoração. De ouvir aplausos. A cada 111 no caixão. O direito do cidadão se conquista na granada. Na imprensa. Se levantar